bem ao extremo, hein? Ela vai além, vai além, ela vai a mais de 100. Ela vai além ao extremo, hein? E não se contenta com pouco, tá querendo sempre mais. Ela não bebe uma taça, ela bebe 10 ou mais. Festa só se for agora, ser feliz não quer demais. Ela é conectada, tá sempre antenada. Tudo, hein? Ela vai além, vai além. Ela vai a mais de 100. Ela vai além, vai além. Ao extremo, hein? Ela vai além, vai além. Ela vai a mais de 100. Ela vai além. Ao extremo, hein? Ela desfila pela rua, porque passarela é pouco. Se cantar no chuveiro, vira show, coisa de louco. Se quer acompanhar, é melhor ficar sabendo. Ela não tem tempo ruim e pra tudo distorcer. Na arte de curtir a vida, essa mina é um talento. Provoca sem limite, atitude e amor.